715, bom dia. Tá autorizado o pouso na 10, o vento é 30 graus com 4 nós. Pouso autorizado na 10, vou na 7. Solo Salvador, eu tô 3171. Um 3171, informação em curso é Fox para Guarulhos, tá pronto cópia? Pronto cópia, querido, 3171. Está autorizado Guarulhos, nível de voo 320, vai decolar do 10 com a curva à direita na saída da El, Leda, Bridge, via Pêndulo 16. Após Belo Horizonte, após Trivia, após Conforme Rota. Controle Salvador opere em 119.8 e o transponder acionado será o 5405. Autorizado Guarulhos, nível 320, decola da 10, primeira curva à direita. A saída é a da El, após Leda, após Bridge. Upper do Luno 6, Belo Horizonte, Trivi, Posto de Calda. O controle é 198-5405, transponder, sou 3171, na 612 com a Eco. Botão 3171, o contagiamento está correto, chama pronto, pushback, acionamento. Chamará push, acionamento, 3171. Uno 7, Uno 5, no solo, aos 48, direita 1219, o solo. 219, Maria. Olá, bom dia, Gol no 715, Lebrano. O Gol no 715, muito bom dia, está autorizado Alfa, Juliette, para a posição 09 do Pat 1. Alfa Juliette para 09, zona 715. Cidade de LS, sigo 1607. 0792, 1875. 1875 até já, menos 07. ACM Salvador, bom dia, voo no 607. No 607, bom dia. Livre o pouso na 10, vento 30 graus com 3 nós. Livre pouso, pista 10, voo 607. Está no localizador, voo 897. 897, estou chamando 895. 895, bom dia. Torre Salvador com 897, bom dia, tá no ILS baixado checado. Bom dia, gol no 897, aguarde pista livre, o ajuste no 010. 1010 aguardando. Serão 9970 acionando de identificação pro editado, desço para 3010, que legal no 010. E07 no solo ao 53, direita 219 o solo. O gol no 897, o pouso está autorizado na 10, vento 40 graus com 3 nós. Livre pouso na 10, gol 897. Solo. Alfa 17, posição 5, 4, 1, 6, 7. 7-0, bom dia, aguarde a pista livre. Boa noite, 97 no solo 56, livrar a direita, 1219 o solo. Direita 219, bom dia, bom aí, Brasil. Solo, Salvador, bom dia, bom 897, livrou. Pouso autorizado na 10, vento 30 graus com 4 nós. De pouso, fica 10 graus. Salvador, bom dia, está em 3153, informação eco. 3153, bom dia, senhor, identificação, autorizada a chegada bom, fica para 4 mil pés. Liga 100. Via Bosque, 1-0-0 para 4.731-53. Geral 9970, para 2.000 pés, autorizado aqui no ILS. 2.000 autorizado para o ILS, geral. Gente, o voo 1897 irá manter a posição do GF, informo que o gate que irá prosseguir será 06, onde o TAM da... está efetuando o pushback. Gente, vai aguardar antes da Juliette o 06, voo 1897. 96570. 71, vai precisar aguardar mais um minutinho aqui no 06. Gente, da 3171. Qual o motivo? Sentimento operacional, tá? Sim. Solo, Salvador, bom dia, da 3290, informação ponto para autorização para Recife 330. O TAM 3890, informação em curso, é Fox, aguarde cópia. Tá sim, tá Fox, aguardando cópia. O é o APSA Cargo 6570, livrou na sua escuta. O 6570 está autorizado o táxi via Alfa, Kilo, parte 3, posição no zero. Alfa Aquilo, parte 3 para a posição no zero, APSA Cargo 6570. solo Salvador, estou 3171 agora sim, totalmente pronto para curtir o estacionamento da meia dúzia. Gente, reporta pronto, táxi 3171. Reporta na táxi 3171. Então 3890, está pronto, cópia? Afirmativo, prossiga. Está autorizado a Recife, nível de voo 330, vai decolar no zero com a curva esquerda, saída Pouca, transição Caju, via Upper Whisk 58. Controle Salvador, opere 119.8 e o transponder será o 5423. Autorizado Recife, via Upper Whisk 58, decolar no zero esquerda, Pouca, Aracaju, 198.5423, está 3890. Então 3890, contagiamento está correto, chama pronto, pushback, questionamento. Chamará Salvador, Salvador, 3171 no pushback, vai fazer um recuo um pouquinho maior para liberar o 62 de cuidado. Gente, grata, 3171. O Gol 1897 está autorizado a ingressar na Juliette para a posição 06, observando as boas da torre, feito um pushback. Juliette para o 62, o Gol 1897. Obrigado, Sam. De nada. 3171, está autorizado o táxi via pátio 1, táxi Índia, ponte ferro no zero, chamar a torre 1895, ajuste no zero, bom voo. Solo Salvador, bom dia, o azul 4040 na frente da Foxtrot. Azul 4040, 3040, confins, levanta cópia. Pronto. Autorizado com fins, nível de voo 340, vai decolar no zero, com a curva direita, na saída da El, Leda, Bridge, via Pesolu 16. Controle em Salvador, pele 119.8 e o transponder é o 5496. Autorizado para confins, nível 340, pela Upper Blue 16, decolada 10, com curva direita da El, Leda, Bridge, a ponte. É o Leda Bridge, posso conforme a rota. 198, controle 54 no meio do transponder, azul 4040. Rapaz, o Lula no meio, a rota, se uma pronto, possível estacionamento, azul 4040. Vamos brifar dumpers do Lula no meio. Federal 9970, no solo 08, direita 129, solo. Salvador, TAN 3171. TAN 3171, prossiga. Ponte para pronto. Autorizada a decolagem da 10. O vento é 40 graus com 3 nós. TAN 3171. Autorizada a decolagem da 10. TAN 3171. Autorizada, TAN 3173. Solo 9970, muito bom dia, está autorizado para seguir o táxi Alfa Kilo, pátio 3 para a posição 07. Alfa Kilo, pátio 3 para a posição 07, Federal 9970. Via o voo 18204, informação Foxtrot, autorização Galeão 8. Voo 1904, está autorizado Galeão, nível de voo 360. Vai decolar do 10 com a curva direita na saída da El, Leda, Bridge, via Pesolu 10. Após a SMAP, após o Lúvito, após Barbacena, após conforme rota. Controle Salvador, pele 119.8 e o transponder será o 5427. Obrigado, 360, Galeão. Fala da posição no zero, curva, saída da El, Leda, Bridge, Pesolu 10. Do Balbacina, no café 598, controle 54, 27, transporte, eu vou no 804. 1804, cotejamento está correto, se não pronto, puxa bem o acionamento. Vamos lá, 1804. Salvador, o azul 4201, cliente da Foxtrot, Campinas 340, pronto, cópia da autorização. Azul 4201, está autorizado Campinas, nível de voo 340, decolador 10, com curva direita na saída da El Leda Bridge, via Ampers 16, após Belo Horizonte, após Trivia, após conforme alta. Controle Salvador, opere 119.8 e o transponder será o 5424. Curva direita, da El, Leda Bride, Ampers 16, Belo Horizonte, Trivia, segue a rota conforme o plano. O controle 198, 5424, transponder do azul 4201. 5424 ao transponder, chama pronto para tiver acionamento azul 4201. 090. Bom dia, gol no 642, informação Foxtrot, relação para Recife. O gol no 642 está autorizado Recife, nível de voo 390. Decolador no zero, com a curva esquerda, na saída Pulca, transição Caju, via Upper Whisky 58. Controle Salvador, opere 119.8 e o transponder 5435. Gol 642, aprovado no Recife 390, pela Upper Whisky 58. Decola na Pulca, transição Aracaju com curva esquerda, 198, controle 5435, transponder, gol 642, portão 10. O número 42, o cotejamento está correto, chama pronto para o feedback do acionamento. Vai chamar pronto 42. Então, 3890, está autorizado para o feedback acionamento, chama pronto, táxi. 3890, para táxi, 3890. Três, um, no 53, no solo, azul no 5, direita, 219, o solo. Direita, 219, gratão. Eu sigo, azul 4040. Salvador, está 3, 1, no 53. 40, está na 1, eu sou 1, tudo bem, questionamento. Sim, número 2 no setor, por gentileza, aguarde. 40, vai aguardar. Então, 3153, está autorizado o táxi Alfa, reporta no 11 do Juliette. Alfa, da Juliette, 3153. Maceda, Juliette, TAM 3, 1, 5, 3. Gente, o TAM 3, 1, 5, 3 irá aguardar o Airbus da companhia, efetuando o pushback na posição 04, após estar autorizado a ingressar Juliette para a mesma. Talvez logo mesmo, após sair para a posição 1, Juliette, para o 04. E a Juliette, TAM 3, 1, 5, 3. Prossiga, azul 4201. No 03, pushback acionamento. Sente, número 2 do setor, aguarde. Salvador, o CNM 6211, informação Foxtrot, nível 360 para o Galeão. O CNM 6211, informação em curso, é a Fox, por gentileza, aguarde cópia. Confirma? A informação em curso é a Foxtrot, por gentileza, aguarde cópia. Tá ciente, aguardando, obrigado. Para o táxi, o TAM 3890, 164 a bordo, 340, altera Natal. TAM 3890, está autorizado o táxi via Índia, ponto espera do 10, chamará a torre em 11895, pois o geotímetro no 0, 10. Na Índia, direita, ponto espera 1895 a torre, TAM 3890 com 1010. Ingressando aí na traseira do TAM, está livrando 4, né? 3153. Afirmativo, TAM 3153, autorizado Juliette para a posição 04. Autorizado, 3153. E aí? Azul 4040 está autorizado pushback acionamento, chama para o táxi. Autorizado pushback acionamento, chama para o táxi 4040 da Azul. Será 6211, está pronto cópia? Pronto, 6211. Está autorizado o Galeão, nível de voo 360, vai decolar do 10, com a curva direita na saída da EL, transição Leda, após bridge. Viel Pesulu no 0, após SMAP, após Lúvito, após Barbacena, após Conforme Rota. Controle Salvador, apere 119.8 e o transponder será o 5430. Autorizado Galeão, nível 360, decola da pista 10 com curva direita, saída da EL, B da Bridge, uniforme Zulu 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, Toquinho, chegando lá na SMAP, controle 119.8, transponder 5430, CNM 6211. Canal 6211, o cotejamento está correto, chama pronto, pushback, saneamento. Chamará 6211. Salvador, bom dia, TAM 3890, ponte espera pronto. TAM 3890, autorizada a decolagem da 10, o vento é 20 graus com 029. Autorizada a decolagem da 10, TAM 3890. Autorizado, puxa o funcionamento, chama pronto táxi. Autorizado, é bom na vontade, 4201. Prossiga, Azul 4201. Já tem previsão para 20 depois. Dentro de 5 minutos. Aguardando 4201. Lutan 3890, decolado aos 23, chame o controle, 198. Controle 1998, Lutan 3890, obrigado, bom dia. Manda. Salvador, Tan 3890, passa 1510. 3890, contato radar, bloco 330, sai da PUCA. 330 na PUCA, Tan 3890. Tan 4040, já autorizado, táxi Vieta, sua Índia, ponto de espera do 10, vai chamar a torre 11895, ajuste a altímetro 10, 10, bom voo. 1895, obrigado. Com o Azul 4201, informa um Boeing da Gol que dentro de alguns instantes passará a certa guarda, pode ser autorizado para o feedback, por gentileza, 2 minutinhos. É, havia compreendido que era o número 2 aqui do setor 4201. Afirmativo, número 2 do setor, porém eu tenho um outro tráfego na posição 08. E pediu push depois, né? Falo com o senhor, Azul, porém o outro Embraer da companhia estava efetuando o pushback, então não poderia atrasar o Boeing da Gol, que solicitou 2 minutos assim que o Azul tinha efetuado o pushback. O mesmo, alguns dentro de 1 minuto vai solicitar o táxi, por gentileza, aguarde. Aguardando, 4201. Salvador, Oxuné 6211, pushback acionamento, posição 11. Funcionário 62 é 11, aguarda o pushback. Aguardando 62. Salvador 1804 com 6 horas 40 de autonomia, alternando o caminho. 1-59 no POV, para o início do táxi. Bom dia. 1, táxi Índia, ponto de espera do 10, chama a torre 11895, ajuste no 0 no 0. De autorizado passe, Índia, ponto de espera 7285, 1-0-0, 1-8-0-4, bom dia. Bom dia, vovô, Gol. Azul 4201, não vai ficar atento ao Boeing da Gol. Após estar autorizado para o feedback acionamento, se manda pronto táxi. Ficar atento a Gol, autorizado para o feedback acionamento, pode dar ataque. E o Azul 4201. Senai 6211, não está autorizado para o feedback acionamento, se manda pronto táxi. Dado posto de acionamento, se manda táxi de 62, por hora. Salvador, Ocan 3890, solicito possibilidade de coordenar com o centro Recife. Aprovador, meu foco 018 ou 013. Salvo Salvador, voo no 607. Tem informação. Foco, autorização, Guarulhos, número 5. Voo no 607, está autorizado Guarulhos, nível de voo 360, vai decolar da 10 com a curva direita na saída da El Leda Bridge, onde intercepta o Zulu no 6, após Belo Horizonte, após Trigo e após conforme a rota. Controle Salvador, operem 119, décima 8, e o transfondo será o 5440. Voo no 607, está autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decolar da 10, curva direita. A saída da El Leda, após Leda, direto Brinde, intercepta para o Zulu no 6, Bravo até o Zulu 13, controla o plano de voo. Controle 119.8.5440, voo no 607. O voo no 607, o planejamento está correto, chama pronto para o Tibete Fernamento. Reportar o 607. Voador, bom dia, o voo 1804, onde espera da 10, pronto. Voo 1804, a linha aí manter a 10. Quem mantém a 10, 1804. Para o táxi, o Xeré 62, Uno Uno, está com Uno 33 a bordo, 6 horas e 34, no alternando o Guarulhos. O Xeré 62, Uno Uno, está autorizado o táxi até através do portão 62 e aguardando instruções. Táxi até através do portão 62, né? O Xeré 62, Uno Uno. No 804, decolagem autorizada, da 10, vento 20 graus, 02 nós. Decolagem autorizada, pista no 0, no 804. Salvador, o 4201, pronto para o táxi, POB 107, alterna Ribeirão Preto com 3 horas e 32. O Azul 4201, está autorizado o táxi via Taxi Índia, ponto espera do 10, chama a torre em 11895, o ajuste altímetro no 010. 010, ponto espera, 1895, Azul 4201. Traverso 62, 6201. Xeré 62111, vai seguir em Embraer da Azul via parte 1, Taxi Índia. Ponto espera do 10, chamar a torre em 11895, ajuste no 0, 10, bom voo, bom dia. Segue a aeronave da Azul até a ponto espera da 0, 10, 0, ajuste. Salvador, bom dia, 1804, 1400, Sael. 804, bom dia, contato radar, voo 360, saída da El. 360 da El, no 804. Equador azul 420, no ponto de espera da 1-0. Azul 420, na linha e manter 1-0. Autorizado, alinhar e manter cabeceira 1-0, azul 420. Cruzado 120, azul 4040. Tem livre a decolagem da 1-0, o vento é norte com 3-9. Ao alinhar, tem livre decolagem, da cabeceira no zero, azul 4201. 1251, obrigado, bom dia. Curva direita, na saída Arbor, Elefant, via Upper 17, após a Pino, após conforme rota. Controle APL 119.8 e o transponder 5441. Autorizado, Liga 380 Brasília, decolando da 10 com a primeira curva direita. Saída Arbor Elefa, apresulo 107 e apino após, de acordo com o plano. O controle 119.8 e o transponder 5441, da 3597. Então, 3597, o contagiamento está correto, chama pronto para o estiver funcionamento. Chama pronto para o posicionamento da 3597. Mete 1288 ou 13325? 1288, 3325, obrigado. Eu vou no 795 Maria, 4 fotos para Brasil. Gol no 715, está autorizado Brasília, nível de voo 360, vai decolar do 1-0, com curva à direita na saída Arbor Elefa, via Upes 17, após a Pino, após conforme rota. Controle APL 119.8 e o transponde 5444. Autorizado Brasília, nível 360, decola da 1-10 com curva de, da 1-0, colide com curva à direita. Saída da arma, transição Elefa, intercepta para o Zulu no 7, apina e depois conforme. Controle 19-8, está na 5-4-4-4, gol no 7-9. O gol no 7-9-5, contagiamento correto, chama pronto para o tiver funcionamento. Pronto, era alto. 9-8. 19-8, o 4-2-0 no Bangia. Controle Belo Horizonte, eu corrijo. Salvador, bom dia, azul 4201, cruza 1200 na Dael. 201, bom dia, contato radar, igual 340 após 2000, direto da El. 340 após 2000, direto da El, 4201. Salvador, Gono 642, pushback acionamento, portão 10. Gono 642 está autorizado, pushback acionamento, chamando para o táxi. Livre chama para o táxi, Gono 642. Então, 3597, poderia confirmar a posição? Posição 2. 100, está autorizado, pushback acionamento, chama para o táxi. 1804, chame Recife, 1251. 251, Gol 1804. Controle, chame 62 de nono. Chame 62 de nono, sua decolagem falta 40, chame o controle, tem 198. 198, bom dia. Salvador Azul 4201. Diga. Confirmando, após 2000 era direto pro Edbridge. Dael, grato. Salvador, bom dia, Xenia 62 e Nuno, passa 13.400, Dael. Dael 1-1, contato radar, voo 360, saída Dael. 360, poderia voar Dael direto? Autorizado, Dael. Direto Dael, 360, 62 e Nuno. Tipo de estacionamento, posição 5. Nova 607, por estacionamento, posição 5. Sente o gol no 607, aguarda a autorização. Aguardando, 607. Salvador 642, Santoro Táxi, 134, Natal, 3 horas e 10. O gol no 642 está autorizado, táxi, via parte 1, reportando através de ponto 612. Veio táxi, reportando através do 62, agora 642. Está autorizado o táxi via Taxa Índia, ponto fora do 10, chamada Torre 11895, o ajuste é altímetro 011. Autorizado o táxi via Índia, no ponto de espera, chamada 2225, NH1011, da 3, 1, 7, o gol no 642 está autorizado, prosseguiu o táxi via parte 1, Taxa Índia, ponto fora do 10, chamada Torre em 11895, o ajuste é altímetro 011. O gol no 607 fica dentro do banho da companhia e passará a retaguarda após estar autorizado para o tiver estacionamento, chamando o pronto táxi. Após o banho, a retaguarda está autorizada para o estacionamento, vai reportar para o táxi 607. Fala, gol no 897, presente da TIS, posição 62, autorização confirmada. 25, bom dia, 420. 60, vai decolar no 0, com curva direita, na saída da El, Leda Bridge, via Pesolu 16. Controle APR 119.8 e o transponder 5447. Pesolu 360, com via Pesolu 16, decolada 10, com curva direita na da El, Leda Bridge, 198.5447, o transponder, boa noite, mais uma. Gol 1897, contingente, está correto, chama pronto para o estacionamento.